guitarra, é Beza Swingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarra, a onda em companhia pra você se apaixonar. Balança, moçada, e tome guitarrada, defesa swingueira.